meu parceiro Ítalo França, Portal do Arrocha. Bora! Segure! Ama seus defeitos, a minha virtude. Eu mudo de casa caso você mude. E meu não sombra, não tão dó. Seu gosto é perfeito, sem nenhum retoque. Não mude o corte, nem pinte os cabelos. Você faz moda sem seguir conselhos. Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia, essa joia é você. Eu tenho medo de você mudar e outra pessoa não me apaixonar. Com medo de você mudar e outra pessoa não me apaixonar. Bora aí, Ítalo! Quem muda o caráter muda a consciência. Essencial ter a licença. Mesmo com arte ou artificial, não destrói o brilho do que é natural. Você tem algo que só Deus explica. Quanto mais simples, mais bonita fica. Como foi ontem que seja amanhã. Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã. Eu tenho que você mudar e outra pessoa não me apaixonar. Com medo de você mudar e outra pessoa não me apaixonar. Eu tenho medo de você mudar e outra pessoa não me apaixonar. Morro de medo de você mudar e outra pessoa não me apaixonará. Seguro, tchê, tchê, tchê. Pra minha grande Chapada Diamantina. Estúdio é...